Rádio da Família, sempre com você. Boa tarde. Boa tarde. Você sintoniza a Rádio da Família, ZYL 291, 820 kHz. Estúdios à Rua dos Antunes, 1175, Edifício São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. A Rádio da Família. A Rádio da Família. Curta no Facebook, compartilhe no Instagram, siga no Twitter. Rádio da Família. Um nome que sempre esteve no imaginário da nossa cidade e região. Ela vai voltar? Sério? Eu cresci ouvindo essa rádio. Não brinca. Que maravilha! Uma plástica inovadora. Um novo tempo e uma nova emissora. 2022 de muitas novidades. Vem aí, a sua. O padre Marcelo Rossi está na Rádio da Família e disse: a rádio fala ao pé do ouvido. Só ela tem essa capacidade. E é isso que eu amo na rádio, usando todos os meios são importantes. Por essa força de falar ao pé do ouvido. No colo de Jesus e de Maria. Rádio da Família, São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Oferecimento, Dadá Supermercado Loja 1, mania de vender barato, Drogaria e Farmácia Luiza, alta qualidade e respeito à sua saúde, Paraíso dos Colchões, porque você merece dormir bem, e Oral Sim Paraíso, nosso carinho constrói sorrisos. Supermercado Araújo, tem cereais e lataria, tem artigo pra presente, tem um compra do açougue e ajuda na economia. Porque você não passa lá? Porque você não passa lá? Supermercado Araújo, preço bom e qualidade, é gostoso de comprar. Supermercado Araújo, Avenida Brasil 143, Vila Helena. Uma família servindo a sua família. Fique ligado, todas as vezes que você for comprar qualquer equipamento elétrico, dê preferência para aqueles que possuam o selo Procel de eficiência energética. Outra dica importante para economizar energia é substituir todas as lâmpadas pelas de LED, que são muito mais eficientes. Aproveite a luz natural e evite acender lâmpadas durante o dia. Sustentabilidade, essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. WhatsApp da Rádio da Família 999682396. Atenção para a grande novidade. A Drogaria e Farmácia Luiza está credenciada na rede Aqui Tem Farmácia Popular, idealizada pelo Ministério da Saúde e o Governo Federal, oferecendo remédios de graça para asma, hipertensão e diabetes, através do programa Saúde Não Tem Preço. Além de oferecer medicamentos com até 90% de desconto para rinite, colesterol, doença de Parkinson, osteoporose, glaucoma, fraldas geriátricas para pessoas a partir de 60 anos e anticoncepcionais. Vá à Drogaria Luiza, leve sua receita da rede pública ou particular, seu CPF e documento com foto. Drogaria e Farmácia Luiza. Alta qualidade e respeito à sua saúde. Avenida Ângelo Calafiori, 784, fone 3531-1201. A pátria que acolhe. A pátria que trabalha. A pátria que é honesta. A pátria amada, Brasil. A pátria que acolhe é a pátria do Auxílio Brasil, que beneficia mais de 14 milhões de famílias de forma permanente, com valor maior que o Bolsa Família. A pátria que acolhe é a que leva mais comida na mesa e dignidade para os brasileiros. Essa é a nossa pátria. A pátria acolhedora, Brasil. Governo Federal. Pátria amada, Brasil. Rádio da Família, sempre com você. Na Rádio da Família está entrando no ar mais um campeão de audiência. Fique ligado e participe. Começa agora na rádio que tem a sua cara, mais um programa cheio de atrações, música e prêmios. E na comunicação, Lucimar Stephanie. Boa tarde. Boa tarde para você que sintoniza a Rádio da Família, onde quer que você esteja, de volta na melhor programação do seu rádio, agora naquele tempo. Os bons tempos de volta aqui na Rádio da Família. E para você participar é fácil, 3531-2396 ou pelo nosso WhatsApp, que é o 999-68-2396. Fica à vontade, a partir de agora, a tarde é nossa e a casa é sua. Vale a pena ouvir de novo. Vale a pena ouvir de novo. Um encontro com o passado. Subo nesse palco, minha alma cheira. Vale a pena ouvir de novo. As músicas que marcaram época. Vale a pena ouvir de novo. Ah, se vale, vale sim. Geralmente a nossa saudade está associada a uma belíssima canção que você curte aqui na Rádio da Família. Agora são 12:07. Para abrir a hora, tem a Dois Passos do Paraíso com a banda Blitz. Bora conferir. Boa viagem para você. Uma tarde linda. A Rádio da Família apresentou Jornal da Manhã. Oferecimento Café Evoluto, da nossa família para a sua família. Jornal da Manhã. Outras notícias e novas informações no Redação 820. Redação 820. Você sabe como se cultiva um café de alta pureza e qualidade? Cultivando a paixão pelo seu ofício, passada de geração em geração. Cultivando a transparência e a honestidade em todo tipo de relação. É assim que 15 mil famílias cultivam um café com sabor apreciado em mais de 50 países. E é desses mesmos cafezais que vem o Café Evoluto. O café que estas famílias dedicam para a sua família. Evoluto, o café tudo de bom. A Rádio da Família, a serviço da vida e do Evangelho. Diocese de Guaxupé apresenta com o Padre Reginaldo Momento Dom Inácio, o Servo de Deus, rumo à santidade. Servo de Deus, Dom Inácio. Servo de Deus, Dom Inácio. Vieste ao mundo semelhante. Momento Dom Inácio com o Padre Reginaldo. Amados irmãos e irmãs, na eternidade nós louvaremos mil vezes a mão de Deus que nos feriu, ou que permitiu que nós nos feríssemos, lá no céu.